Segunda-feira, AM 1450. Inglaterra. Audiência imbatível. Agradecemos o apoio cultural de Michele e Isaac, os mais novos empresários da família. Deus, a gente se espera. Temos o apoio cultural da Farma Rápida, a farmácia Cruzeiro de Saúde. Da Farma Rápida, você encontra todos os medicamentos dos melhores fabricantes do Brasil. Pelo estudo de Santa Maria, higiene pessoal, suplementos alimentares, nutrição e cosméticos e mais, uma linha completa de produtos infantis. Farma Rápida, melhor preço, rapidez e qualidade no atendimento à sua saúde. Farma Rápida, mais saúde e bem-estar. Localizada no início da Avenida Marechal Deodoro, próximo à BR-407. Organização Francisco Carvalho e Verônica. Joalheria Zezinho Vieira, consertos de relógios e óculos em geral, vendas de aliança pronta entrega e com 5 anos de garantia. Rua Petronila Cavalcante, próximo ao Banco do Brasil. Joalheria Zezinho Vieira, organização Zezinho e Helena. Meu coração tá amando louco, né? Pelo Esperado, pelo Pernambuco, que tem encontro de rádio ligado. Um convite para ficar conosco até as 18 horas. Programa este, a comunicação do Aldenor Batista, do meu lado, está ali malador aí, viu? Hoje ele está com óculos aí, invocado, né? É, de dois joinhos aí, já ficou gostado, comprou em nós. E a gente manda um abraço aos promoventes, aos colaboradores. Você que gosta da cantoria nordestina, recebeu o nosso abraço. O boa tarde do Petra e a seguir com a questão bonita de horários, tudo pelos menores preços da cidade, da nossa querida Paulistana. Fone para contato 994-24-2750. Fala com a minha amiga Corinha e seus filhos lá correndo. E a entrega, meu amigo, domicílio na porta da sua casa. Vá lá e confira o que estamos anunciando. Fica na Avenida Marechal de Honório. Que beleza! Vai lá, Luz, pergunta uma. Canta, menino! Vamos cantar aí, tenho medo do Charles Gomes. Mas valeu a pena, mata meu corpo, um dos meus desejos. A gente agradece a esse povo bom que estão na escuta do nosso programa. É, vou mandar um abraço também aqui para o pessoal lá de Atoama e Piauí, os apoiadores da nossa cultura, meu grande amigo. É, seu João Padre de Betânia do Piauí, toda a sua família, meu grande amigo também, seu Nezinho em Baixo de Malagadistim, toda a sua família, Cinco Braúna e família, meu grande amigo Zé de Florencio, o Valdeci, ouvindo a gente, recebam o nosso abraço. Dona Rita, recebam o nosso abraço. Dona Chica, Francisca, a popular Chica do Zé de Félix, um abraço. Filhos, filhas, nora e Deus acompanhando a gente. Seu Fernando Maraúna. E família, Zé Ramos de família. Alô, Maria Braúna e João, e Dino, família. Recebam o nosso abraço. Alô, meu Deus, amigo, filho de pé, Dona Rita.